251-3325, com Recife, 6251, bom dia. Bom dia. torre Salvador na escuta do Mike, até o Mike. Mike, até o Mike, prossiga. Bom dia, senhor. Solicitando autorização de reboque, área remota 13 para o finger de número 8. Ok. Está autorizado o início do reboque. Informe no término. Mike, hotel Mike, agilizando. Será feito, grato, senhor. é o Mike Hotel Mike retornando. Prossiga. Informando o término do reboque, ponte 8, obrigado, bom dia, senhor. Sim, bom dia. Comunicação no Salvador, Alfa de Frei Bravo. Sim, minha aeronave que chamou? Bom dia, Alfa de Frei Bravo, solicito autorização de reboque do pátio 3 para a ponte de número 1. Ok, Alpha X-Ray Bravo, autorizado o início do reboque. Reporte para o ingresso no pátio 1, ok? Alpha X-Ray Bravo. É, seria para qual portão mesmo no pátio 1? Posição 1. Ok, reporte para o ingresso no pátio 1.